que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. Fácil fingir que não há o que fazer e que alguém vai resolver. Somos todos parte de algo bem maior e no fim queremos só amor. Eu e você podemos muito, somos aqueles que podem trazer. Quando acordamos, queremos mais um pra compartilhar. Os nossos sonhos, tristezas que o tempo nos trouxe, são alicerces pra dar força e esperança hoje. Todos nós somos um mundo unido em amor. E quando essa canção bater, ninguém sentirá dor. Temos a luz pra estrada escura que o mundo caminha. Um sinal que te ajuda a achar tudo que se perdia. Não haverá mais obstáculos pra tropeçar. Vamos reconstruir a paz quando o tremor passar. Somos o mundo, no fundo a esperança existe. Vamos lutar pra essas crianças não crescerem tristes. Mundo melhor.